1999, invadindo o submundo da periferia, falando do seu cotidiano mortal, relatando as desgraças de mais donas Marias, mostrando a realidade mais cruel e fatal para todos os playboys, para todos aqueles pretos e brancos do lado errado. Nós estamos ressuscitando a raça Black. Zona Sul falada. Fatalidade do rap.